casa do zero é muito mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Mas sei que é necessário, mude o que é pra ser mudado. Tem muita coisa errada aqui pra consertar. A obra vai ser demorada, é difícil, eu sei. Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez. Faz o que for necessário, mude o que é pra ser mudado. Faz o que eu não sei. Meu alicerce foi danificado e o telhado tá todo rachado. E a encanação onde passa água tá velho, tá ruim, tá todo quebrado. Já não existe mais a fiação, tá sem energia, sem manutenção. Começa urgente essa reforma em mim. E as portas da casa e até janelas estão destruídas, elas já não fecham. Isso facilitou pra o inimigo roubar minha coroa, salvação em risco. A partir de agora, Jesus, eu entrego a chave da casa, pois sei que é certo. Se tá em suas mãos, tem sucesso. Começa a obra em mim. Seja a tua palavra firmada em mim. Eu sou templo, eu sou casa e morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando? Não arrumo as rachaduras e essas infiltrações vão corromper o meu caráter. Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei, mas fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei. Mas não é irreversível, com a reforma ainda é possível ele habitar aqui dentro outra vez. Firma meu alicerce em tua palavra e que a minha fé revista meu telhado. Consciência arruma a encarnação, leva a água da vida pro meu coração. Jesus, por favor, troca a fiação, pra que a luz retorne pro meu coração, pra eu discernir o que vem do escuro. Que as portas e janelas da minha alma com a vigilância sejam restauradas, e que a oração reforce a segurança, assim o ladrão não rouba minha herança. Te dou o controle de tudo então, a chave da casa está em suas mãos. Te entrego o controle do meu. Começa a obra em mim. Derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras, tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem pode transformar. Oh, começa a obra em mim e faz com que minha casa seja referência. Da casa, seja a tua palavra firmada em mim.